O assunto a ser colocado aqui hoje é a lei de liberdade. Se nós formos analisar, mais uma vez nós estamos aqui tentando colocar sobre a questão de lei de liberdade, é mais uma lei natural, seria uma lei divina, né? No meio de tantas outras, como a primeira grande lei, que é a lei da reencarnação, depois tem a lei da vida, a lei da liberdade, lei da igualdade, lei do sofrimento, lei, enfim, são tantas leis que se a gente procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos e alguma coisa também no Livro dos Médiuns, nós vamos ver lá e perceber sobre a questão das leis naturais. E a lei de liberdade é uma lei natural, é uma lei divina, que por si só é algo que existe. Se nós formos analisar a liberdade, a lei de liberdade, não é a lei da liberdade. A lei da liberdade é uma coisa meio que pontual, meio em certo lugar, num certo momento, num certo povo. Mas a lei de liberdade é algo planetário, é algo onde se fala a lei de liberdade, é algo mais amplo, mais supremo. Então, se nós formos analisar, digamos, depois da Revolução Francesa, vamos voltar um pouquinho da história, né? Lá em 1780, 1790, existia um certo avanço da questão de liberdade. De liberdade, ou da liberdade. Mas passando todo esse tempo, aqui 200 e poucos anos, a gente percebe que o que nós concebemos hoje, o que nós entendemos hoje como lei de liberdade. O que é liberdade para nós? Se nós formos analisar a vida de cada um de nós hoje, nós somos livres? Existe liberdade para cada um de nós? O que é dentro de nós uma lei de liberdade? Ou simplesmente, o que é liberdade? Será que nós a entendemos realmente? Ou simplesmente é uma palavra lá no dicionário que diz livre-arbítrio, livre-vontade. Existe sim, claro, de muitos anos para cá, um maior avanço na lei de liberdade de palavra, lei de liberdade religiosa, a lei liberdade de credo, de ideologia política e outras liberdades, às vezes, de ação de cada um de nós. Mas será que realmente, em todos esses anos onde existiu essa ideia da Revolução Francesa, né, da igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, será que realmente o ser humano ele evoluiu na sua liberdade? Será que em algum lugar, são todos questionamentos, será que em certos locais, ou em certos momentos de todo esse tempo aí, a liberdade de repente até tenha evoluído e então diminuiu a igualdade? Será que a lei da liberdade e a lei de igualdade, elas andam juntas? Que a lei da igualdade também é uma lei suprema, é uma lei natural, uma lei divina. Já é histórico, e existe na história isso, que aonde se aumentam as liberdades, se diminuem as igualdades. E aonde se diminuem, aonde se aumentam as igualdades, se diminuem as liberdades. Isso é uma questão sociológica. Nós, seres humanos, infelizmente ainda não sabemos o que é igualdade e nem liberdade. E aqueles que tentam agir por liberdade, pela lei de liberdade, infelizmente, eu acho que eles não sabem direito o que eles estão fazendo. A gente tem comprovação no Brasil, a gente tem comprovação no mundo inteiro sobre a questão de liberdade. As pessoas estão deturpando, estão usurpando a lei de liberdade, diminuindo cada vez mais a igualdade. Infelizmente, eu não vejo com bons olhos a questão de liberdade hoje. Porque cada vez está se dando maior importância ao materialismo. E quanto mais nós dermos importância ao materialismo exasperado, nós estamos cada vez mais presos, longe da liberdade. Quanto mais presos estamos à questão materialista, mais longe estamos da questão da liberdade, porque estamos presos a algo que não nos deixa livres. Tente imaginar. Ah, será que nossos jovens, nossas crianças, têm realmente liberdade hoje? Tente imaginar hoje uma criança de 7, 8 anos, 10, 12, 13, 14, 15 anos, ela está presa ao seu celular. Ela está presa à questão daquela questão lá de nada contra a informação, nada contra o Facebook, nada contra o WhatsApp e outras coisas que quisesse, nada contra isso. Mas será que realmente essas crianças, esses jovens e até adultos, estão realmente livres? Existe lei de liberdade? Eles não conseguem ficar livres? Esses botãozinhos aqui, Jesus Cristo. Cada vez as pessoas estão mais entrevadas à questão de não se livrar, de estar presa a algo que parece que se ficar lá meio dia, há tempos atrás eu até ficou meio dia, ou 12 horas, 5 horas, o tal de Facebook fora do ar, tinha os meus funcionários lá, tinha dois caras que estavam ficando quase loucos, porque não conseguiam se conectar com outras pessoas. Existe liberdade, gente, nisso? Será que a gente está realmente percebendo o que é a lei de liberdade? Então, eu fico aqui colocando, nós ficamos aqui colocando, dentro de uma casa espírita, o que é realmente liberdade? Ora, liberdade é se livrar de todas as amarras, tanto de comunicação, que é necessária, claro, mas quando é uma ferramenta de trabalho. Mas e o resto, Senhor? Será que são realmente livres esses jovens? E se tem adultos que são assim, imagina aquele jovem, aquelas crianças que estão lá na idade escolar de 7, 8, 10 anos, que não conseguem ficar agora longe do celular. Existe liberdade? Como é que vão ser essas crianças daqui 7, 8, 10 anos? Que adultos, que profissionais vão ser? Nada. Mais uma vez aqui, tentando colocar aqui, nada contra esse tipo de sistema, esse tipo de comunicação, esse tipo de informação, nada contra isso. Mas Jesus, onde que estão os limites a serem impostos pelos pais, pelas famílias, pelas escolas? Não sei como é que funciona isso. Como é que funciona isso? Então a gente tem que falar aqui, o que é a lei de liberdade? Ora, a lei de liberdade hoje é uma falcatrua, não existe. Não existe. Nem a liberdade de pensar, porque hoje a liberdade de pensar ela é exclusiva da televisão, é exclusiva da mídia. E se alguém pensa alguma coisa ao contrário, ó, pelo amor de Deus. Então hoje a lei de liberdade, infelizmente, ela está muito, eu acho que ela está pior do que 200 anos atrás. Na minha opinião, na minha maneira de enxergar as coisas. Porque a gente analisa as pessoas que vêm para junto de nós, eu trabalho com público, nós trabalhamos com público, a maioria das pessoas trabalham com pessoas. Existe realmente liberdade? Eu acho que é uma utopia. Eu acho, na minha opinião, a liberdade e a igualdade ainda faz parte desse mundo nosso de provas e expiações. É um mundo ainda bastante submisso a essa questão de a gente ter que ter alguma coisa maior do que a nossa própria mente para fazer com que a gente se sinta bem. Ou é dinheiro, ou é um sistema novo de comunicação de celular, de WhatsApp, como é que é, nem mais celular, agora é smartphone, não sei o quê, como é que é o nome e tal. É, bom, até que ponto o ser humano vai chegar num ponto em que não tem mais liberdade? A liberdade é... Esses dias eu estava lendo uma revista Seleções, lá de 66, que o problema maior não é as máquinas pensarem como o homem, mas é o homem começarem a pensar que nem as máquinas. Então fica aqui uma proposta de reflexão para ver o que, que realmente nós estamos fazendo com a nossa liberdade. É, nós aqui que somos um pouco mais adultos, que tem as crianças lá em casa, e ver o que, que as crianças estão fazendo com a liberdade deles agora, presente, e a liberdade futura deles. Será que vai existir alguém livre daqui 20 anos? Com toda essa mídia bombástica que existe para cima de nós? Com todo esse poder da máquina? Será que as pessoas têm liberdade daqui 15, 18, 20 anos de usar o próprio cérebro para pensar? Então fica aqui uma proposta de reflexão. Se eu estou ficando louco, bom, um dia vocês coloquem lá uma observação e dizem, ó, o cara que estava falando lá no sábado de tarde, na primeira palestra, digam, ó, o cara está fora da realidade. Mas pensem direito como é que funciona a coisa. Obrigado.